doce do cabelo até o calcanhar. Mentes sujas e daquelas que faz os lábios antes de descer o meu zip. Eu tô a cuca de uma bad bitch da geração que fode na piscina. Amber roses que enrolam os califas. Miúdas com pulmões de nicotina, com peixe de olhos já fecha a cuca de adrenalina. Tenho mil e uma dicas, mil e mil e uma dicas pra uma vida menos puta. Basta shots de vanilla com a crew Absolute, Jack, Daniels e NC. Na bagageira tipo um subsalento, juro se vou pra morrer hoje antes vou torrar toda mola. Só penso já pra reencarnar com o mesmo par de bolas e fazer tudo de novo, eu não aprendo a lição. Eu só espero que o pecado tenha anexado ao perdão. What's up? Eu tô a cuca de uma bad bitch, convém deixar-me entrar mais 100 vezes. 100 vezes sem noite, procura-se uma bad bitch. Yeah, tô a cuca de uma bad bitch, convém deitar-se aqui umas 100 vezes. 100 vezes sem noite, procura-se uma bad bitch. Amo a minha team, na melhor feeling eu sei. Diabos numa dungeon, na minha vida sai vem ver. Paro no escritório com formato de perfume. Babes com blackberries, all stars tattoos. Há muito álcool neste meu copo, pouca roupa nesse teu corpo. E o babo é curto como vestido, se ela faz muito é pouco, é pouco. Não, eu não sou como tu, tudo que eu quero conquistar sou. Quando se partilha a mesma baby, o mesmo copo, o mesmo bolso. Diz-me só o que tu queres. Que eu conheço alguém, que conhece alguém, que também conhece um alguém. Umas caras lindas em cima de um salto, Lord know we about it. Exaustando assim só para ver-me o filho nascer com esta merda nos genes. Com esta merda nos genes, yeah. Esta miúda é veneno, é meu tipo, sangue azul, meu e tinto. Querem muitos, podem poucos, tu não mereces, ela é imprópria, cardíacos. Bad bitch, bad bitch, bad bitch, é a cara, bad bitch. Yeah, a cara, bad bitch. E eu vou fazê-la 100 vezes. Eu sou a cuca de uma bad bitch, que vai deixar-me entrar-me 100 vezes. 100 vezes sem noite, procura-se uma bad bitch. Yeah, sou a cuca de uma bad bitch, que vai deitar-se aqui umas 100 vezes. 100 vezes sem noite, meu coração é um bad bitch, bad bitch, bad bitch. Estufas e instrumentos, serias uma guitarra, elétrica. E o teu corpo iria soar assim.